Era o agora. Né, 62-10, autorizado para 3.000 pés com 1-0 no 7. 3.000 pés com 20-17, na saída 2-0. Pula 35, na escuta? Escuta, prossiga. Pula 35, controle, sobre vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 030. 030, Netuno 35. 3190, controle, curva à direita, proa 070. Direita, proa 070, 3190. Estabilizado, curso, localizadores, 14-06. 206, completa final ILS, pista 10, 3 milhas do externo, chama a torre 1895. 3 milhas do externo, torre 1-8-SUAL 95, azul 1406. 7290, desce, mantém 2000, autorizado final ILS, pista 10, chama estável no lock, redução para aproximação. Reduzindo para aproximação, 2010, autorizado ILS, play 10, chama 62, 10. 3190, redução para mínima limpa. Já está, 3, 2, 9, 0. Voo no 620, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 126.85. Centro Recife, 126.85, voo 1620, boa tarde. Boa tarde, 620. 3290, mantém ainda o 060. 190, desce para 4.000, altímetro 1.017. 4.000, ajuste 907, está 3.090. Salvador, Netuno 35, permanece nessa proa até que limite? Gente, o localizador, Netuno 35. Localizador. Netuno 35, tráfego 2 para 3 horas, Airbus 320. Rumo Nordeste, livrando 6.000 para 4.000. Tenente, não visual. Plano 3190, redução para 1709. 1709, 69, como que a Infraero modificou o seu portão? Vai prosseguir Juliette para o portão 07. Ok, então. Juliette para o 07, 869, seguinte. Salvador, para pushback e acionamento 2231 no passadeiro do fundo, ponta 1 no 2. Passadeiro 2231, aguarde. Aguardando o passadeiro. Sucesso. O Netuno 35, ciente, é autorizado. Para 2 mil pés, eu preciso. O 3190, traduziu o autorizador, pode ser de aglide? Temos livre LS. Autorizado, LS, 3190. 62, da Oceané, torre 1895, boa tarde. 2195-6200. Salvador, boa, até 3145, decolado, Sael, Leda, Hiromi, 2 mil pés, com referência. 3145, contato radar, acende o código 5457, sobe 320, direto do Leda. 5457, direto Leda. Controle, bom dia, boa tarde, papapapá, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, boa tarde. Notificado Elicia, para o Elicia, um Robson 44, 4 a bordo, pode colocar 0245, 0500 pés, só sobrevoa o buraquinho. É uma torre 1895, Lima Papa Mike. É uma torre 295, Mike. Torre Salvador, é o papapapá, Lima Papa Mike. Papa Mike, prossiga. Decolou do Licia, está próxima à rotatória. Para um sobrevoo na praia de Buraquinha, cara, por 2 minutos aproximadamente. Bom pouso. Torre 1895, paciente, tá na 3-4-0. Mas Norte, sem interferir com esses decolagens que estão no zero, o Lima Papa Mike. Ok, vai se manter o setor norte, está totalmente visual com a pista, não vai interferir, ele levanta para mais. Gente, na escuta permanente. Você escuta mais. Um voo com o nome menor. Pista visual contraste somente. Pista 3190, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 097. Gente, aguarda autorização de pouso, 3190. Salvador, Oceania 3-1-4, sentiu o traço nacional, vamos autorizar o pronto. Sim, Oceania 3-1-4, mantém o ponto de espera. Mantém. Azul 4206, no solo 57, libere via Fox, solo no 21-9. Libra via Fox, solo 21-9, 4206. Solo Salvador, azul 4206, libra via Fox, traço. Azul 4206, táxi via Alfa, reportante da Taxi Juliette. Táxi via Alfa, reportante da Juliette, 4206. Som no zero, vento variável com 2 nós. Ligue pouso na pista 1 no zero, Oceania 62, som no zero. No 355, Mirante do Externo, torre 1895, bom pouso. Taxa 223, zona Passaredo, 69, a bordo, 5 horas, Brasília. Passaredo 2231, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio, táxi em Índia, no ponto de espera, chame a torre, no 8, decimal, 95, QNH 107. Paciente vai iniciar Pátio Índia quando lá, 1895, 2231, Passaredo, obrigado. Oceania 6210 no solo 59, ao liberar via Fox, solo no 21, no decimal 9. Para Fox 219, grava boa tarde, Oceania 6210. Boa tarde. Alfa de São José, 4206. Solo Salvador, uma boa tarde, Oceania 6210, ligou Fox. Azul 4206, dê passagem ao ATR da Passaredo que irá prosseguir para o ponto de espera, após ingresso a Juliette, portão 03. Gente, segue passagem para o Passaredo e depois ingressa via Juliette para o portão 03, 4206. Salvador, Oceania 6210, táxi via Alfa, reportante da Taxi Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Oceania 6210. Piso no 90, no solo aos 2000, libere via Eco. Antes de ingressar na Taxi Way Alpha, chama o solo em 121 no decimal 9. Eco 219. 251. E solicita direto ao centro, o folha acha bem melhor. 251, muito agradecido. Favorável, querido. Boa viagem. Tem 5, continua a aproximação, aguarde que está livre, Airbus da Avianca iniciando a rolagem de pistão no zero. Charlie Sierra Tango, prossiga. Charlie Sierra Tango pro Taxi Torre, 118-295. No 35, pouso autorizado, pistão 90, vento 100 graus, 2 nós. Pouso autorizado. Sierra Tango, boa tarde, a intenção é prosseguir pátio 5 e para o pátio 4, afirma? Canais 63, 1, 4, decolado ao 03, controle 120, decimal 8, mão voo. 63, 1, 4, controle 08. Canais 63, 1, 4, apresenta mão. Canais 63, 1, 4, boa, contato do radar, sobre 340, direto ao mão. 340, presente direto ao mão, 63, 1, 4. Aguarde para o cruzamento, Lima Papa Mike. Ok, vai ficar atento ao tráfego para o pouso, aguardando a liberação, Lima Papa Mike. Confirmando Charlie Sierra Tango, do pátio 4 para o pátio 5, reposta no ponto de espera da ótica para ingresso pista no 7. De Salvador, Corja, boa noite, 2231, no passarelo do ponto de espera está pronto. Passarelo 2231, boa tarde, após o pouso do Bandeirulha na curta final, a linha mantém pistão no zero. Após o pouso, a linha mantém no zero, 2231 no passarelo. Charlie Sierra Tango, autorizado ingresso pistão 17 até o pátio 5 na minha escuta, reporte liberando pistão 17. Papa Mike autorizado da presente cruzamento do campo, confirmando o destino após o cruzamento? Após o cruzamento, segue na rota Chester, né, com o Frodo Parada Barra, e Parada Barra segue para Alicia. Gente, inicialmente prossiga para o Itapuã, aguarde transferência de comunicações. Ok, segue na Frodo Itapuã, aguardando transferência, Lima Papa Mike. Retorno 35 no solo 04, confirmando pátio militar, destino? Retorno 35, backtrack, pátio militar. Afirmo, backtrack autorizado, até o pátio militar, na minha escuta até o corte, Netuno 35. Escuta até o corte. Eu tô com mais que efetuou o cruzamento, livrando o eixo da 1-0. Gente, Lima Papa Mike autorizado o cruzamento do eixo da 1735. No farol de Itapuã, transfira o controle 120, decimal 8, bom voo. Ok, no farol de Itapuã, chama o controle 120, decimal 8, Lima Papa Mike, bom serviço, senhor. Igualmente, bom voo. Ciência estacional, frequência livre, Charlie Serra Tango, uma boa tarde. Pronto, 2231, no passarelo. Passarelo 2231, decolagem autorizada, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Iniciando 2231, no passarelo, Observador, muito boa tarde, Azul 2591, ciente da informação X-Ray, autorização para Vitória. Azul 2591, aguarde cópia. Aguardo, Azul 2591. Trabalhe, passarelo. Igualmente. Controle de Salvador, Cordial, boa noite, 2231 no passarelo decolado. 31, boa, contato radar sobe sem restrições para 1-60, direto posição VATAP pela esquerda. Pela esquerda sobe agora sem restrições, voa VATAP 2231 no passarelo. Controle de Salvador, é o papapapá novamente. Boa tarde, Mike, mantenha sua visão na escuta, altímetro no meio 17, Lima, Papa Mike. Meio 17, na sua escuta, segue na proa do Farol do Bar. Lima 314, passa 1-70, chama agora centro Recife, frequência 126 decimal 85. Boa viagem, boa noite. 314, 1-2-6-85, grato, Brad, até volta. Azul 2591, pronto, cópia. Produtora Copa, Azul 2591. Azul 2591, não autorizado. Vitória, via Golf 677, nível 180, decola da pista 10. Após a decolagem, curva direita na saída Coral, transponder 5504, controle 120, decimal 8. Sete autorizado, nível 180, via Golf 67 para Vitória. Decola pela cabeceira 1-0 com curva à direita na saída Coral. Transporte 5504, controle Salvador 1-208. O Azul 2591. Azul 2591, cotejamento correto, como pronto, pushback acionamento. Trabalha para o pushback acionamento, o Azul 2591. Eu passaria do 2231. Liga na escuta. Eu teria a possibilidade de coordenar com o Recife após matar para voar direto com Barreira. Presente autorizado, 2231. Muitíssimo obrigado, senhor. Passagem número 45, desce para 4 mil pés, direto pelo, após pelo Duna para ir essa altura em questão no zero, altimetro 1017. 4 mil pelo Duna, velocidade de reta em 1017, está 1 a 0, 1017, 1645. Autorizado, Campinas via Upzulu 1 a 0 por base, após sair com rota. Nível 340, decola da pista 1 a 0. Após a decolagem, curva à direita na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5471 no controle 120.8. Autorizado Campinas, nível 340, Upzulu 1 a 0, Pubaga, Costa Conforme Rota. Decola da pista 1 a 0, curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5471 e controle 120.8. Azul 6999. Azul 6999, contendimento correto, chama o próximo pushback para membro. Solo azul 2591 para pushback, chamamento, pátio 3. Azul 2591, autorizado, chama a taxa. Portada para o táxi, azul 2591. Controle Salvador, boa tarde, chamamento 6143, informação. 43, boa tarde, o controle direto pelo, desce para 050, 6143 da Oxaneta. Solo azul 2591 está pronto para o táxi, o nosso POB de 53 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna ponto de seguro. E o POB? 53, senhorita a bordo, azul 2591. Azul 2591 no táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pat 3, Pat 1 no táxi Índia, no ponto de espera torre, no 8.95, QNH 10 no REC. Seu táxi, Pátio Índia. Quando pronto, um ponto de espera, 2-18-95, 1017, azul 2591. Torre Salvador, muito boa tarde, o azul 2591, pronto no ponto de espera. Azul 2591, boa tarde, autorizado ingresso e decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 5 nós. livre a linha e decolar o azul 25 na viola. Azul 27, corrigindo, 2591, decolado 219, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, o azul 2591. Controle Salvador, muito boa tarde, o azul 2591, Coral na sua escuta. Bom dia, boa noite, contato radar, sobe e mantém 180 direto Coral. Só mantém 180 direto Coral, azul 2598. 2591, corrigindo. Juliette Force 25, Mike Zulu, standby to copy. Para pouso LC, Lima, Papo Mike. Lima, para pouso final. Livre, boa noite. Senta livre, boa noite. Salvador Azul 6919, posição 01, back to the man. Azul 6919 autorizado, chame time. Autorizado, chame time, posição 6919. Lumia 45, controle. Reautorizando para 2 mil pés, direto do na final leste, pista 10, reporta no localizador. Está presente boa zona, descendo 2 mil pés, 645. Autorizado LS. Estarei 2231, passo uma centena para 160, a 54 milhas de Salvador, chama agora Recife, frequência 128.8, boa viagem. 2228, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa tarde, 1869. 1869, aguarde o número 2 para cópia. Aguardando o 1869. 1143. Controle Salvador, azul 2591. Possibilidade, senhor, coordenar a proa de Raíra da presente? De 2591, voa Coral após Coral Ilhéus. O 2591. Afeta na proa de Coral após Ilhéus, aguardando o azul 2591. Possibilidade do 6143, Guarduna. Cruzado Duna, 3 mil pés, reduzindo para a mínima limpa, número 2 na aproximação. Direto Duna, 3 mil, reduzindo para a mínima. Salvador, boa tarde, com o 1966, informação Express. Com o 1966, boa tarde. Controle, direto Duna, desce para 4 mil pés, altímetro 1017. Direto Duna, 4 mil pés, 1017. Correndo no 8, decimal 95, QNH 1017. 1017, destaque, seu ponto 0 da 10, 1018, 2569. 6999. Lunar Air Force 2590, Rabbit, copy. Lunar Air Force 2590, clear the 2 Galeon, flight level 400. Depart to runway 10, after depart to right turn dial, after dial depart to Linda, after Irumi, after according our flight plan route, scope 5503, Salvador depart to 120.8. Respect correct, clear the to start up to taxi, contact tower 118.95, Q181017, confirm me people on board. Novo Salvador, azul 4206, frente da X-ray, autorização de tráfego. Azul 4206, prepara a saída Puca Transição Aru, número 2, cópia. Puca Aru, e agora da cópia, 4206. É. Salvador, 1 uma boa tarde, o Xanaminha 201, uma autorização para o Daniel. O Xanaminha 201 prepara, da Euler de Numira, número 3, cópia. Da Euler de Numira, como número 3. São 4357, 2 milhas externas, edição para aproximação. Tráfego supercede a 5 milhas à frente, 737 na aproximação final. Última agora torre 1895. 8966, desce para 2 mil pés, Luna para final, desce, costuma ver, voo 966. 2 mil pés, voo 966. Zoro 1869, pegou. Salvador, boa noite, cenário 6143, final pista 90. Cenário 6143, continua a aproximação, aguarde pista 90 livre, ajuste 0097. Guarda. Dona 645 no solo, aos 30, livre à direita, 1219 solo. Direita, 1219, graças. Projeção Salvador, boa tarde, aí, voo no 645, livre. Channel 6143, livre pouso, 1-0, vento 1-0 grau, 0-5-2. Livre pouso, pista 1-0, Channel 6143. Roger, Brazilian Air Force 2590, clear taxi until hotel, taxi. Clear to hotel, Brazilian Air Force 2590. Azul 6919, alinhar e manter 1-0. Autorizado, aliás, manter 1-0. Gente, autorizado, Brasília 360, upper do Lu 17, decola da 10, curva direita, Arbo Elefant, 1208, o controle, confirma o transponder? 5514. 5514, voo 1869. 1869, procedimento correto, chama pronto, pushback acionamento. Tá pronto para o pushback acionamento, voo 1869. 1869, autorizado, chame táxi. Volta para o táxi, voo 1869. Alfa Salvador, Oceané 6143. Oceané 6143, táxi via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Alfa. Azul 4206, pronto, cópia? Azul Pronto, Cobra, 4206. Passagem 4206 autorizado, Recife, via Pêndulo 17, nível 350. Decola da pista no zero, após a decolagem curva à esquerda na saída Puca, transição Aru. Transponder 5522, controle 120, decimal 8. É, pode repetir o código transponder e a frequência contando? Transponder 5522, controle 120, decimal 8. Sente autorizado Salvador para Recife de Andas, o Luno 7, nível 350. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Desceu da saída Puca, transição Aru. Transponder 5522, controle 120, decimal 8, azul 4206. Azul 4206, contagiamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Sente 4206. NFOS 2590 across the runway, Delta, contact the ground 121, decimal 9. NFOS 7143, mantém a posição. Lu 6919, decolado aos 35, chame o controle, Salvador, 208. Qual o controle 208? Boa noite. Passando mil pés. 919, controle. Sobe e mantém nível 340, direto, posição Leda, está em contato, radar na decolagem, vigilância. Afirmativo. Então, direto Leda para 340, sua vigilância. 2591 da Azul, autorizado, DCT Raíra. Boa Raíra, muito obrigado. Espera, chame a torre, 198, decimal 95, CNH 107. Sente, posição 10, orientação, dia, propósito de espera, 5, 143, Juliette, portão 09. Brazilian Force 2590, approved the taxi via Alpha, Juliette, Menapron, and Taxi India until the holding point runway 10. At the holding point, contact tower 118, decimal 95. Alpha, Juliette. Oceano 6201, pronto, cópia? Oceano 6201, autorizado Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 360. Decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída da El Leda após Iromi. Transponder 5510, controle 120, decimal 8. Autorizado para o Rio de Janeiro, Galeão 360, decola da 10 com curva direita na da El Leda Iromi. Transponder 5510, controle 120. Chame 601, no cotejamento correto, você não pronto para o SPEC, estacionamento. Semana pronto para o estacionamento, Sanero 6201. Ground Airport, Shell 022, Airbus 332, Lisboa, with active information next week, unit 1017, on position 11, requesting STC clearance. Portugal 022, stand by to copy. Stand by, Portugal 022. Decolado aos 39, chame o controle, 1208. Três zero graus, 0629. Sente livre pouso no 0, boa no 1966. Boa noite, Santo 3894. Para 50, direto Duna ao time do 17. Direto Duna descendo ao 050, tá? 5 mil pés, 394. Controle 1869, tá bom? 869, contato radar, passa 2 mil pés, direto Alefa, vigilante. Sobe no tênis 340. Caso Alefa, 340, autoriza pela esquerda. Zero. Autorizado esquerda, Alefa. 360 pela esquerda. 9 no 9, passa nível de voo 150, chama centro Recife, frequência 1 no Recife. Boa noite, bom voo. Preciso confirmar a frequência e intensidade bem baixo. 1251 na frequência. Boa noite, bom voo, azul 69 no 9. 51, cuidado, tá bom. Voo via Flatland Route, qualquer correção. Momo departure. G-Beach Transition, Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, G-Beach, Golf, Echo, Bravo, India, Tango, Call 5521, Salvador, Departure 120.8. Los 42, chame o solo, 219. 319, vou ao 960. Momo Departure, G-Beach Transition, Call 5521. Report goes through to two, read back correct, report ready to start up and push back. I will call it back when ready for start up, and I would like to inform you that we will have to start one engine at the gate, the approach to 022. Follow, boa noite, go on 66, bro. Go on 66, taxi Alpha, report antes da taxi Juliette. The Alpha, passa antes da Juliette. Gol 960. Azul 2712, pronto, copia. Estou pronto, prossiga. Azul 2712, autorizado. Aracaju, via Golf 677, nível 150. Decola da Pistola 0, após a decolagem, curva à esquerda na saída Conde. Transponder 5531, controle 120, décima 8. Chamando o controle 1 no 208, azul 27, mudou 2, está no par de 3. Azul 27, mudou 2, cotejamento correto, chamou pronto, pushback, acionamento. Chamaria, tá lá. Syrian Air Force 2590, airborne at 44, contact departure 120, decimal 8. 120, decimal 8, Syrian Air Force 2590. Force 2590, the radar can track from the parking, climb and maintain level 400, direct to Leda position. Portugal 022, Momo Departure, Mike Oscar, Mike Oscar, GBT, Transition, Golf, Echo, Bravo, India, Tango. Copy. The only transition we have for Momo SID is via Kogu, then we have Zulu, Proti, Nemin, S, and Hit. Go Nola, BBX, da Juliette. Gol 966, Juliette, portão 10. Juliette, 10, gol 66. Salvador, boa noite, para 38, nós mandante com a informação. É 6. 10017, livre ILS, pista 10, reporte estabilizado. Descendo 2000 pés, apontar a estabilizada LS X-Ray, tá 3284. Portugal 082, stand by. Standing by, Portugal 082. Chulé 6201. Autorizado, pushback, acionamento, portão 04, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 620. No 869, passa 1170, chama centro, repito, frequência 128, corrigindo, 128, decimal 8. 128, boa. Solo Azul 4206 para pushback, acionamento, posição 3. Azul 4206, aguarde número 2 no setor. Frente aguarda, 4206. Hotel 022, ground. Observe your flight plan route, about route. There is a new route out Salvador. The first airway is Upper Zulu 44. Observe in route chart, high in route chart, and the SID is Momo, and after Cogibu, and then direct to Jebit to intercept airway Upper Zulu 44. Copy. Now Upper Zulu 44, the airway, and after Momo, after Momo Cogibu, Cogibu, airway approach is 022. And for information, the Gavit transition flight for the Aaron departure. Negative Aaron departure, okay? Disregard the waypoint, Aaron, and fly heading to Jebit after Cogibu. And the enroll chart has been updated today. Salvador, tudo bem, nós temos aí o update todo, não tem problema nenhum. A questão é que a saída que você está dando para nós não tem nem Cogibu, nem Jebit. Mas confirme só apenas para o 22, que é a seguir o Momo, qual é que é a posição, por favor? Jebit. A seguir a Momo é direto a Jebit, pode confirmar? Afirmo, afirmo, Momo e Jebit. Então e a posição Cogibu, entra onde? Inversão, segue final, chame passando o marcador externo pro TAN 3894. Chama na parada de passando externo, TAN 3894. Oh, ok, Momo direto a Jebit, portal 022. Sim. Taxi 6201, ponte com 4 horas, barulho. Aguardando autorização, vou chegar aqui, vou passar 206. Oxalá é 6201, autorizado.